Você está conectado ao Mundo Marcante. O show começa agora. Já show no Bingo Bar. Longe de festa, curtição e com certeza tá na hora de liberar as batidas que contagiam. Deixa eu liberar primeiro. Geração realmente sucesso total, viu? Valeu, galera! Bora, Adriel! Fala, animal! Jackson, o luxuoso das marcantes. Fazendo o Isaac, bora Isaac, você e o Roberto, homem das promoções. Fala, Roberto, um abraço. DJ Guilherme. Agora é Jackson, o luxuoso. Luxuoso Jackson. Agora é DJ Guilherme da mídia. Jackson no Bingo Bar. Os DJs do Jackson, que anda na moda sempre, DJ Bali Surf, alô Márcio, Boy, os gênios da mixagem, Jackson, Tecnobrega, a febre de Belém, yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level, the hard drama, where you never been, I'm in, you want hear it, they play the music, it's time to play the lyrics, some say no to the album, the show, but watch the sound, I made a year ago, okay, let's do it, find yourself on the best music, find yourself on the best music ever, alô DJ, o show vai começar, vamos ajustar o som, você vai se apaixonar, toda super âncora por aqui, viu? Família Sabolândia, Ultra Vix, GDJ, quem tá mais por aí? Márcio Parceria! Oh, yeah. Nossos mentirosos, Atalaia e toda a comitiva chegando em peso, hein? E aí, galera, cervejão! Nossa união high-tech lá do Rubik, sempre vinda por aqui! DJ Arthur Pressão tá comigo. Ele e o Rogério do Zap Zap, que hoje ficou lá fora passando pano. Não, Rogério! Não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Bora, Eric, nossos passageiros! DJ Careco, DJ Vivide, Jani, todo com o time do Chevette da Saudade. Sejam bem-vindos, Jackson! O momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era até que no que rolava, ninguém sozinho ficava. E dança, de Arimateia e companhia. Ok. Jackson no Big Bar, virando uma atrás da outra, se liga assim, ó. Esse é o novo Jackson. Jackson. Fala, Jabutinho, Janguinho. Todo explosão, pobre comigo por aqui, viu? Fique à vontade, abração, Guilherme. Já estão no CD ao vivo. Por aqui, viu? Vai, Neto! Show do Jacó! De Fábio! De Fábio! Deixa eu abraçar com muito carinho a grande Cássia, Lúcia, Vitinho, Fala Isaías, Jabuti, toda a família Explosão, lado a lado com o Jaque, hein? Sejam bem-vindos! Jackson! Jaque! Guilherme da mídia. Jackson no Big Bar. O luxuoso Jaque Jackson. Agora. Esta vai curtir o melhor som. É estéreo, ele é digital. Jackson, se é marcante. Jaque! Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, show. Que faz você dançar. Show, show, show. É o que faz de tudo do par. Gel do Frango, você! Homem do Frango na brasa! Fala, Gel! Tico! Falou, Vivi! GDJ, Marcelinho, Pista Negra. 1, 2, 3, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. 1, 2, 3, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com Haroldo, agita sem parar. Mas... grande amigão, Neto, você, o Júnior e a Brenda. Galera, tudo bem aqui, Bob Esponja, viu? Um abração, obrigado por estar lá do lado com o Jaque. Já no CD ao vivo. Super som, DJ Brasil tocando tudo com um vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Jaque Jackson, o luxuoso. Menina, muito que te quero ser. Te livre arbítrio, andei na contramão do nosso. DJ Jonathan, homem das produções, já tá comigo. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. Grande amigo DJ Clayton, esse cara que é velha guarda, alô Clayton. Esse meu abraço especial, tio meu Guilherme. Homem, a louca paixão. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Dom de meu bem querer. Toda a família Ultra Fênix com a gente, viu? Ultra Fênix! Pelezinha, da Gaviões da Fiel, as meninas Pop Live, as periquitinhas do coqueiro, coisa boa no Jaque! Tecno Show, emocionando você. DJ Raul, você é o Belinho, fala Beck. Tudo aqui bem peso, Adalaia com a gente. E no Jaque. Jackson. Jackson. Jackson. Homem, a louca paixão. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. A Jata Gelli, Paola e Aline, as maninhas do Jonathan. Vai, Jonathan! Fala, ferro da Jojota! Parceiro GB20, avisa que dia 20 de dezembro, lançamento novo, Chevetão da Saudade, e o aniversário dele, alô BB20, o bilhete apanha, pai. Arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora, arara que eu tenho. DJ Raul, você é o Belinho, fala Beck. Toda a comitiva. Vem cá, minha arara, muda o trato legal. Vou pintar ela de loura, muda o seu visual. Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir. Deixa eu parabenizar com muito carinho, viu? A grande Suzy, que está de aniversário hoje. Ela que é das mentirosas, Otalaia. E os mentirosos do camarote, viu? Coisa boa. Alô, Suzy. Parabéns, saúde, sucesso, minha linda. Peguei a minha arara, pintei a arara de loura. Arara de colorinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara. DJ Guilherme, bombando muito som. Jaque. Jackson no Bingo Bar. Todo mundo aqui, todinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edice e Edilson são os reis da diversão. Marizeiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores do esquadrão. Big Brother, seguidores, hot boys e o tigrão. Pregue-se a correntada. Curtindo estrelas do príncipe, sinceros e sinceras. Tiaguinho, Manzinho, Jabaldinho, Explosão Pop. Eles estão lado a lado com a gente, hein? Vaqueiro Jackson no Bingo Bar. Acabam de chegar, fenômenos do príncipe, bad boys, bad girls. E hoje, sabadão e também amanhã, domingo, Jackson no Círio de Souri. Lá vamos nós, Clailson. DJ Clailson. Aqui, todinho pra dançar, na festa dos fã-clubes, principis lá vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição, eu disse e de aço, são os reis da diversão. Pânico no príncipe, que mata esquentando, já tô vendo as taradas, os parristas rebolando. Pitbull, fica de olho, que as damas tão na área, as namoradas e panteras, de blusinha e mini saia. Explosão do príncipe, bagaceiros, danadinhos, irmão, metralhas e coragem, bebês e as bonequinhas. Tudo que de alguma forma marcou na sua vida, seu ouve do Jackson. Uma atrás da outra. Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. E olha só, gente, hoje sabadão tem a Carreta Gerações lá em Santa Bárbara, juntamente com a Vanega Marajoara. Bom pedido, hein? Hoje lá em Santa Bárbara, Carreta Gerações e a Nega Marajoara. E aí, animal? DJ Exxon, Márcio Baseria, essa galera que realmente a gente tira o chapéu, viu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo, vou falar das coisas uma a uma. Diz aí então! Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Meu, já que no Bingo Bar! Agora, agora, agora. Agora é Jackson, o luxuoso das marcantes. Luxuoso Jackson. E para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Grande parceiro Bob Light, lá na Rua F. Tô carente de amor, tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu nosso amor. A paixão bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciota light, ele nasceu uma paixão. Eu não vou. Grande parceiro Vanderlei, você me fez dançar de. Ele avisa aqui. Legal, então agita. Dia 15 em promoção nas lojas Vale Surf. E daqui a pouquinho vamos sortear pra galera aqui. Brindes da Bali Surf. Bora, Márcio! I love, love, love, I love, love you. Tô querendo esse teu corpo nu. Venha logo, não demore, nosso amor já começou. Pra galera do Pizel, beijou o nosso amor. Nossa festa começou, vamos junto pra dançar. Virou Marcinho, tá like, quer sucesso no bar. Joga a mãozinha pra cima, só que pro... Jackson. E não é normal. Jackson. Se apaixonar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Quem dá pra apaixonado aí, quem relembra aquele amor que se foi, hein? Você não vai esquecer. Libera a voz e canta bem alto aí. Amar. Que eu vou baixar o som. Isso é amor. Meu grande amigo Rogério, as meninas e toda a comitiva. Uma água, papai. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Daqui a pouquinho, Jackson no Marajó. Filho de Souri. Quem quiser embarcar nessa viagem, bora na balsa com a gente, hein? O ingresso é por nossa conta. Segura, garoto! Se é marcante, é Jackson. Tudo que marcou sua vida, você ouve no Jackson. O luxuoso das marcantes. Tudo mesmo! Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Minha união, high-tech, bora Neto! Você e toda a comitiva. Falta de você. Pra mim, sou louco por você. Vitinho Bob, para sua primeira dama Daiane do Barreiro. Cada já não se deve, Vitinho. Esperar que nada. Sonhar acordado, pensando que o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar. Saudade, hein? Eles estão comigo! Meu amigo Júnior, Bob Esponja, toda a comitiva. Ligas Balde. Galera do Rubi, que dá valor no Jack também. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Soube o que é o amor, flagia de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de bujado para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Show marcante do momento do Pará, viu, gente? É o Jaque! Jaque Son! Alô, DJ Guilherme! DJ Marcelinho já tocou por aqui. Daqui a pouquinho tem Fábio e Jeguinho. Por enquanto, DJ Guilherme! Jackson! Marcelinho! Só pra te amar, só pra te amar. Fala, Cássia, você, o Isaías, explosão. Amar. De casamento marcado, hein, pro dia 28 de novembro. E os DJs do Jackson estão convidados. Só pra te... 28 de novembro, um sábado, infelizmente. Só pra te amar. Não dá pra gente, vamos estar lá no Círio de São Miguel do Guamá. Desde já, felicidades pro casal, viu? Disparado o sucesso. Caixinha, a super carreta gera som. A ideia é a mesma. Como no filme. Daqui a pouquinho o brinde da loja Bali Surf. Essa é a loja que veste toda a galera. Parecia um sonho, Jackson. Mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino. Jackson. Te segura que o Jackson chegou. Jojada, você, o Diego. Eu me quero. O de Bande, o Robinson. E agora eu te quero só pra mim. Da família Boxer. Como você se esconder? Isso não tem sentido. Oh, não sei, não. Se mais eu vou ficando por aqui. Vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar. Está comigo, bora, Luciano! Meus parceiros Big O! O cara que conhece tudo e mais um pouco quando se fala em iluminação profissional, hein? E aí, Big O! Esse goleiro é uma onda! Ligou em seu blog que é sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro em dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. E o lance, hein? Realidade virtual pra você. Bora, Thiaguinho, você e o Jabuti, toma a explosão com a gente. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se vai.

Fala, Guzinho! Grande Guzinho já chegando junto no Jackson! Beleza, garoto? Jackson! Bora swingando! É o Jack marcante! Ligeiro! E vem! E dá uma rodadinha ligeiro! Fecha a cabeça ligeiro! Fala, Raio! Você lado a lado com a gente, vai dar o garoto! Jackson! O luxuoso das marcantes! Ao vivo no Big Bar! E aí, Vanderlei, você comigo? Se sapateando! Grande parceiro Big O! E tá chegando aí, galera, aniversário da Sapolândia, viu? Minha farra vai rolar aqui no Bingo Bar. E aí, Márcio Parceirinho, você comigo? Fala, Beck, você é o velhinho, Robinson, Daniel. E aí, Zé Maria? Jackson. Sucesso e muita paz de toda a equipe que faz Jackson. Falou, Vanderlei! Coladinho, agarradinho mesmo! Jackson! Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não... É o Jack do Bingo Bar, bora sim, ó. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas a gira sabe o que eu passei? Gira, mundão, só seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão só pro seu coração. Olha só, gente, se o seu abraço não saiu, você pode chegar aqui com certeza. Arrisquei, te amei, não... Traz teu celular que você vai ser muito bem recepcionado por toda a produção do Jaque. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Manda 007. Esse é o novo Jackson. Jackson, o luxuoso. Yeah, eu te amei de verdade, mas você não acreditou. A volta da carreira da geração, viu, gente? Mas, afinal de contas, o Jack tem que pegar a balsa bem cedinho, papai. É. Rumo a Souri Edson. Mas as giradas da vida. Te segura aí, papai. Pensa quando toca, o cara pede logo mais um balde, Edson. Diz aí, Glailson. Eu cheguei em frente ao portão. Essa música é o melô do DJ Arthur Pressão. Será, Arthur? Meu cachorro me sorriu latindo. Será que esse cachorro era o Rogério? Minhas malas coloquei no chão. Bora, Tiaguinho, já botei explosão. DJ Bivinho, DJ Careca, galera do Chevette. Ao vivo no Jaque. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. E o Tom diz que essa ele vai dançar hoje lá no Marajó. Segura, moleque. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Já já, Fábio Dieguinho por aqui, viu? E o quarteto fica completo no Jackson. Marcelinho, Fábio, Guilherme, Dieguinho. Fui abrindo a porta devagar. Deixa eu abraçar com muito carinho a Grangilene. E ela já avisa que está solteiríssima, viu? Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. Entrei. Meu retrato ainda na parede. Manda 007. Meio amado. Primeiro som, Glailson. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu. Já já brinde da loja Bali Surf. Vai aqui atrás do Shopping Caçanheira, viu? É a loja que veste os DJs do Jackson. Somos de um tempo em relação. Alguns ela apenas calça. Nós decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Quem sabe solta a voz. Se o nosso amor se acabar. Salão do CD ao vivo do Jaque. Salão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Da 007. Oh, oh, oh, oh, oh. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas. DJ Clailson Show Gravações. Isso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. nome, Jengui. Você mentiu pra mim, me deixando assim, quase fico louco. Me fez sofrer e chorar, e você pra lá, curtindo com outro. Nossa, amigo particular, Tiaguinho Explosão, fala Tiago! Vem o Jabuti comigo! Mas hoje vou te falar, tô com outra mulher, que é ela que eu quero. Você tá onde? Eu tô com ela curtindo no Jackson. Luxuoso. Nossos perversos, toda lá, é bora perversos! E aí, Alexe? Você na companhia do grande Vanderlei, toda como estima, vai dega mesmo! Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Eu tô com ela curtindo no Jackson. DJ Fábio e DJ Dieguinho, o show começou e a gente não para. Oh, yeah. DJ Guilherme e DJ Marcelinho, tocando as melhores, coração dispara. A noite vai nos levar. Vou aproveitar meu novo romance. Não quero mais te encontrar. Vai atrapalhar, perdeu sua chance. Eu tô com ela curtindo no Jackson. Eu e ela no Jackson. O luxuoso das marcantes. E agora, pra quebrar a barreira do som, detonando as melhores e mais dançantes do planeta, DJ Guilherme, solta som, DJ! Faz essa galera balançar! Já já, DJ Fábio por aqui, bora agitar, galera! Bota seu batidão, Evandro Batidão, Rabi Jengui. Satisfaction. Push me and then just touch me till I get my satisfaction. Jackson. Nossos parceiros, grande Hugo, Ailton, fala Bacato, Vitor, Maicon, Carol, toda a galera do Beco em Peso, do CD ao vivo do Jack. Jackson. E a galera do Beco? Faz barulho! DJ Guilherme da mídia. Agora, Jackson. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he is a little bit different. The name is The Book Is On The Table. Let's play, DJ. I'm sorry. Jackie!